tudo, só falta você. Aqui tem mais de tudo, só falta você. De outubro, meio-dia, Massa FM para Gominas. Massa, música e alegria, todo dia só aqui, na 101,1 FM, a número 1 do seu rádio. Alô, Paragominas e região. 99 Moto está disponível por aqui. Peça sua moto no precinho, quando e onde você precisar. Direto pelo aplicativo 99. Ganhe até 99% de desconto na sua primeira corrida. Peça sua moto já. Dia 1º de outubro, estreia Massa FM Paragominas. É a partir do meio-dia. Não perca! Precisando cuidar do seu carro? Passe na HC Pneus e faça revisão nos freios, bateria, suspensão e troca de óleo, além de toda a linha de pneus Goodyear. Temos parcerias com descontos exclusivos para motoristas Uber, segurados Bradesco, Mapfre e muito mais. HC Pneus, Avenida Presidente Vargas, 530 Centro, Paragominas. Faça o seu orçamento pelo site hcpneus.com.br e siga nossas redes sociais, @HCPneus. Desacelere, seu bem maior é a vida. Zum, zum, zum, eu tô gostando. Tem tudo que eu tô precisando. WR Descartáveis é demais. E tem um atendimento que te satisfaz. Descartáveis? A WR Descartáveis tem tudo. Sacolas, sacos, copos, marmitas de isopor e alumínio, embalagem para pizza e muito mais. Chama no zap 919-8198-5883. Atendemos Paragominas e toda a região. Está na hora de colocar seus planos em prática. Com o consórcio da Cressol Transamazônica, você conquista seu carro novo, sua casa própria, realiza aquela viagem dos sonhos ou investe no seu negócio de forma planejada e segura. E tem mais, condições imperdíveis, válidas até 30 de setembro de 2025. Para ter acesso a esse benefício, é necessário se associar à cooperativa. Não perca tempo. Procure nossa agência Cressol Transamazônica e faça já sua simulação. Consórcio Cressol Transamazônica. Planejando juntos, com estando mais. Mês da Independência, Lojas Morenta. Neste mês da Independência, seja independente nas compras. Móveis estofados, colchões, mesa de jantar, sala, quarto, copa, tudo o que você precisa. Montagem e entrega grátis, com a qualidade das lojas Cliente Amigo Morento. As lojas da gente, preço da qualidade, da melhor oferta, pra você, cliente amigo, comprar. Atenção, clientes Constru Norte. Não perca grandes oportunidades em nossas lojas. São muitas ofertas para você aproveitar. Oferecemos facilidade nas formas de pagamento. Pague como preferir: dinheiro, cartão, Pix, boleto, transferência bancária e temos ainda o crediário da nossa loja. Venha e aproveite nossas ofertas. Constru Norte, sua casa, seu orgulho. Há 14 anos construindo sonhos com você. Vem pra cá, vem pra cá. Ventilador de coluna mundial de 269 por 179. Parcele em até 15 vezes no carnê Liliane. Refrigerador 245 litros Inverter por apenas R$ 179,90 mensais. Lavadora Consul 13 quilos apenas R$ 179,90 mensais. Guarda-roupa 4 portas com pés e espelho por R$ 79,90 mensais. Box casal tamanho Queen apenas R$ 119,90 mensais. Aniversário Liliane faz parte da sua vida. Alô, mundo. Alô, mundo. Conectou? Então acompanha, porque o caminho do futuro passa por aqui, por todo o Pará. O estado que vai sediar a COP30 é também o que deu o maior salto do Brasil na qualidade da educação. Tu é doida? Esse é meu Pará, viu? E está construindo e reconstruindo 44 hospitais, incluindo esse aqui, só para as mulheres paraenses. É de primeiro mundo. A gente merece, viu? O caminho do futuro também passa por mais infraestrutura, com novos portos e aeroportos. Mais de 500 novas pontes e 3 mil quilômetros de estrada. Indo e voltando. Passa pelas portas da cidadania, com as usinas da paz, que estão transformando milhares de vidas. E pela integração das forças de segurança, que com muito trabalho vem reduzindo a criminalidade. Um futuro que já está acontecendo por todo o Pará. E com muita coisa ainda por vir. Já tô com a minha roupa de... Governo do Pará. Por todo o Pará. Atenção, muita atenção para Gominas. Já começaram os BRO Bros de Casablanca e tecidos brasileiros. BRO Bros de preços baixos. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Utilize o Fiadão Casablanca, tudo em 3 pagamentos sem juros. E o Fiadão Tentação de tecidos brasileiros, tudo sem entrada e mais nada. Casablanca e tecidos brasileiros, as lojas amigas do povo. O som que você gosta de ouvir. Boa tarde, a sua música rola aqui. 101,1 FM. Olha o nosso sofá na caixa de touro. Te morou, você já mudou tudo. Mas ainda vem seu coração me pedindo pra voltar. Mas ainda vem a solidão que te lembra. Foi muito errado, é sua decisão. Você desarriscar, cadê a consideração? Todo casal briga, mas isso não significa que tinha acabado por ali, que você tinha o direito de sair. Perdeu quem te ama por causa de final de semana. Não adianta ligar na segunda cedo dizendo que se arrependeu, que o amor da sua vida sou eu. Não adianta, aqui não tem nenhum otário. O amor tava no caminho certo e você foi pro lado errado. Não adianta chorar o leite derramado. Salve, Jamel! Vai adiantar que o mundo tá perdido e não sai do lugar. Pena de quem acreditou. Se a gente existe, ainda existe o amor. Então te quero muito bem. Já nasce medo, sorri sem saber porquê. O amor

Ainda não tô preparado pra me despedir. Pra me despedir. Que é isso? Ainda não tô preparado pra me despedir. O Elvis Salvador. Felipe Cristiano. 101,1 FM. Sempre música, música, música, música. De se esconder por trás da maquiagem. A quem você quer enganar, deixa de bobagem. Chega de esconder atrás de um copo de uísque. Por trás desse sorriso tem uma pessoa triste. Eu sei, te conheço tão bem. A quem você quer enganar, deixa de bobagem. Chega, chega. Chega de esconder atrás um copo de uísque. Por trás desse sorriso tem uma pessoa triste. Eu sei, te conheço tão bem. O homem que ama a mulher. Toda vez você ligava, me dizia, amor, tô sentindo sua falta. Eu com o tempo nem te ouvia. Lembro que sempre dizia, deixa pra amanhã. Me liga amanhã. Tô com a cabeça cheia. Agora sua voz faz tanta falta aqui. Tanto eu te amo preso na garganta. Liguei pra te dizer que me arrependi. Falei com a secretária eletrônica. E pra piorar, você tá acompanhada. Não tive tempo pra te amar. E agora sobra tempo. E eu queria que o vento levasse o seu cheiro embora. Eu tô fora do seu radar. Mas a saudade me pegou do jeito que eu não deixo você pra desamarrar. Se o telefone tocar, não vai atender. Você cansou de esperar sua vez de dizer. Me liga amanhã. Deixa pra amanhã. Agora sua voz faz tanta falta aqui. Também eu te amo preso na garganta. Liguei pra te dizer que me arrependi. Falei com a secretária eletrônica e pra piorar, você tá acompanhada. Não tive tempo pra te amar. Agora sobra tempo e eu queria que o vento levasse o seu cheiro embora. Eu tô fora do seu radar, mas a saudade me pegou de jeito. Deu nó no peito pra você pra desamarrar. Se o telefone tocar, não vai me atender. Você cansou de esperar, sua vez de dizer. Momento certo, Liliane. Fala comigo pra você ligado na programação 101,1 FM. Aniversário, Liliane, faz parte da sua vida. Estamos direto do Mercado Municipal, senhoras e senhores, para falar de coisa boa, para falar de promoção e convidar você para correr para o Magazine Liliane e aproveitar as promoções rolando, promoção de aniversário da Liliane, meu povo. Atenção, você que quer comprar uma cama box, atenção, uma gigante, uma queen, cama box queen, mola ensacada na promoção, R$ 1.299 aqui na Liliane Magazine. Não para não. Sabe que tá calorzão aí, né, cara? De repente você tá precisando de um ventilador? Hoje na promoção também, nesta segunda-feira, semana apenas começando, é hora de você correr pra cá pra aproveitar. Ventilador coluna, esse é top. E você encontra na Liliane Magazine apenas R$ 179. Eu falei R$ 179. Corre pra cá, gente boa. Corre pra cá pra aproveitar. E não para não, tem mais. Você que está precisando de uma lavadora, vou falar para você. Uma da marca Consul na promoção. Lavadora, lava até 13 quilos na promoção da Liliane. Apenas R$ 1.799. Eu falei R$ 1.799, você encontra aqui no Magazine Liliane. Tá ouvindo a Centro FM? Quer mais? Mais uma dica: refrigerador Consul também na promoção, da marca Consul também. Esse aqui, um duplex. Bonitão, cai bem na sua cozinha. Atenção, na promoção, R$ 2.799. R$ 2.799, você compra hoje um refrigerador. E detalhe, no Magazine Liliane, você parcela em até 15 vezes nos carnês. Vem pra cá, conversar com toda a turma, todo o timaço, seu Edivaldo, todo mundo de plantão, pra receber você, pra atender você e apresentar os produtos da promoção aniversário Liliane. Quem ganha o presente é você. Vem pra cá, faz parte da sua vida. Eu falei da Liliane Magazine na 101 FM, da Rua Nossa Senhora, da Rua Nossa Senhora de Lourdes com a Padre Cícero, endereço da Liliane. Estamos aguardando você. Um abraço, minha amiga, joinha aí pelo estúdio e toda a turma da 101 FM. Thank you.

te perder. Por você esperaria uma vida inteira. Estou aqui, só preciso de um beijo, nada mais. Anne Barbie, Brasil, brasileira. Eu sei que é difícil esperar. E esse dia vai chegar. E com você poder pensar. Só um beijo e a lua pra testemunhar. Só um toque pro meu corpo inteiro queimar. Tudo é tão perfeito com você e nada vai nos separar. Se arriscar é ir além e sentir perder. Por você esperaria uma vida inteira. Estou aqui, só preciso de um beijo. Agora que está comigo, não vamos nos perder. E o quê? Jamais, jamais, jamais. Só um beijo e a lua pra testemunhar. Só um toque pro meu corpo inteiro queimar. Tudo é tão perfeito com você. Nada vai nos separar. Se arriscar é ir além e sentir perder. Por você esperaria uma vida inteira. Eu estou aqui. Oh, eu só preciso de um beijo e nada mais. Nada mais. Nada mais. Era a gente não manter contato. O certo mesmo era a gente se afastar. Hora dessa a gente não vai segurar. Eu quase já soltei, eu te amo. Quase falei seu nome na hora. Ultimamente eu faço amor chorando. De olhos fechados pra te imaginar. Agora aguenta coração, se livrar dessa prisão. Tá insistindo em querer ele por perto, mesmo sabendo que não vai dar certo. Agora aguenta coração, se livrar dessa prisão. Eu só queria controlar o sentimento pra evitar todo esse sofrimento.

a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem que é você quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca você perde a positiva. Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu lugar e me fala sem palavras que me amo. Tudo bem, tá tudo certo. De repente você põe a mão no meu e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Aí, alma meia, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Carinha, alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Da minha alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Massa FM para Gominas. É a partir do meio-dia. Não perca! Já virou desafio. Me apostar no seu corpo. Teu olhar é frio. Deixa nervoso, sensação de vazio. Nesse quarto sombrio, quando olho seu rosto, sou um bicho macio, tão carente na cama. Chega a dar calafrio, esqueceu que me ama. Já virou desafio nesse quarto sombrio acabar com esse drama. Amor, senta aqui no meu colo. Dessa vez eu imploro. Esqueceu de me amar. quase drama. Como ser feliz em outro lugar. querendo ouvir uma rádio massa? Sintonize 101.1. Vem aí, Massa FM para Gominas. Está tão linda, sou uma garotinha esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4, pensando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato que vive tanto no meu saco. Quem sabe a vida não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço. Sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver a realidade. Oh! Eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco um cheque, uma planta de lugar. Dirijo meu carro, tomo meu fileque e ainda tenho tempo pra cantar. Oi! Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu ando nas ruas, eu troco o cheque, tenho tempo pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Você é, eu sei de tudo, com quem anda, aonde vas? Mas eu disfarço meu ciúme, mesmo assim. Pois aprendi que o meu silêncio vale mais. E desse jeito eu vou trazer você pra mim. E como prêmio eu recebo teu abraço, subornando o meu desejo tão antigo. E fecho os olhos para todos os teus passos, me enganando. Só assim somos amigos. Por quantas vezes me dá raiva te querer, em concordar com tudo que você me faz. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer. Falta coragem pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo toca o meu, já não existe nem o certo nem errado. Só o amor que por encanto aconteceu. E é assim que eu perdoo os teus deslizes. E é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolve suas crises. Em outras bocas não consigo te esquecer. Chegando aqui em Paragominas e região. Aquela rádio animada, cheia de música e com um monte de prêmios? Essa mesmo! Fique ligado! Dia 1º de outubro, a partir do meio-dia, estreia Massa FM Paragominas 101.1. A rádio que conquistou o Brasil. Tá chegando aqui na região. Os maiores artistas, os melhores programas, prêmios que todo mundo quer ganhar. É dia 1 de outubro. A partir do meio-dia, Massa FM, Paragominas, 101.1. A minha rádio é Massa. Poeta de louco, meus poucos cantores do ouvir. Imagens das frases e de abraças em mel. Trago boas novas, bobagens no papel. Balões incendiados, coisas que caem do céu. Tem imagem porque cria um dia no mundo, poder te mostrar o meu talento na loucura, procurar onde eu tenho. Eu sempre fui perfeito pra fazer desculpas longos. Desculpas longos sobre o que não fazei. O que é que eu vou fazer? Senhoras e senhores, trago boas novas. Eu vi a cara da morte, ela estava viva. Viva. tirar tiros e vamos pra vida. Então vamos pra vida. Senhoras e senhores, trago boas novas. Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Viva. Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Viva. Que o Biel mandou pra você lá do Brasil. Eles disseram, não, só besteira feita e todo mundo diz. Eles me disseram que a coleira e o prato de ração era tudo que o cão sempre quis. Eles me trouxeram a ratoeira com o queijo de primeira, que me pegou de nariz. Me deram a gaiola, como casa, amarraram minhas asas, disseram para eu ser feliz. Mas como eu posso ser feliz no coleiro? Mas como eu posso ser feliz sem pular? Como eu posso ser feliz no viveiro? Se ninguém pode ser feliz sem voar. Ah, segurei o meu branco para transformar o canto. Para o meu espanto, minha voz fez os nós que me apertavam tanto. Lija sem a corda no pescoço, sem atraso da janela, sem pulso da pena na mão. Eu encontrei a chave dessa cela, demorei o meu problema e engoli a solução. Ah, se todo mundo pudesse saber como é fácil viver fora, fora dessa prisão, e descobrisse que a tristeza tem fim, que a felicidade pode ser sim como um aperto de mão. Entendeu? É esse o vírus que eu sugiro que você contraia. Na procura pela fila da loucura, quem tiver cabeça dura vai morrer na praia. É esse o vírus que eu sugiro que você contraia. Na procura pela fila da loucura, quem tiver cabeça dura vai morrer na praia. Cabeça dura vai morrer na praia. É esse o vírus que eu sugiro que você contrai. Na procura pela cura da loucura, quem tiver cabeça dura vai morrer na praia. Massa FM tá chegando, dia 1º de outubro, meio-dia, Massa FM para Gominas. Massa! Para Gominas, é a partir do meio-dia. Não perca!

que o tempo é maior, olhei pra mim, olhei assim, tão perto de chegar, onde você não está. No silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir, vai resistir nosso lugar, solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular. Sonha e deságua dentro de mim, amanhã, devagar, me diz como voltar. Deixa pra depois. Não foi sempre assim. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de alguém. Querendo ouvir uma rádio massa? Massa. Sintonize 101.1. Vem aí, Massa FM para Gominas. Vem, me mostra que você vale mais que prazer. E a nossa diferença é fácil entender. Em todos os momentos você não mentiu. Vem, me mostra que a criança que está entre nós, e todas as palavras e gritos da voz, não é o bastante pra ficarmos juntos. É, não me diga que você cresceu, que a juventude enfim prevaleceu. Não, prevalece não. Mais forte então, não, não, prevalece não, nosso amor é mais forte então. Mostra aquela garra de ser.

Massa FM tá chegando. Dia 1º de outubro, meio-dia. Massa FM para Gominas. Massa. Você fala, fala, fala só. Cobra, cobra e faz pior. E não faz nada, nada pra salvar o nosso amor que tá puxando nós. Se isso for amor, eu acho que eu aprendi ao contrário. Se isso for amor, eu acho que os meus pais nunca se amaram. Será que é você que tá com toda essa razão? O mundo inteiro tá errado. E pelo seu nível de maturidade, o que eu ia esperar? Vai cedo ou mais tarde a me dar uma dor de cabeça. Eu cresci sozinho por nós, esse amor tá pequeno pra mim. Tenta pedir pra eu ficar e me dar mil motivos pra ir. E pra gente acontecer, faltou tanta coisa, inclusive você. E pra gente se entender, faltou tanta coisa, inclusive você. Se isso for amor, eu acho que eu aprendi ao contrário. Se isso for amor, eu acho que meus pais nunca se amaram. Será que é você que tá com toda essa razão? Ou o mundo inteiro tá errado? E pelo seu nível de maturidade, o que eu ia esperar? Mais cedo ou mais tarde me dá uma dor de cabeça. Eu preciso de um pulando, esse amor tá pequeno pra mim. Não adianta pedir pra eu ficar e me dar mil motivos pra ir. E pra gente acontecer, faltou tanta coisa, inclusive você. Yeah, yeah, yeah. E pra gente acontecer, faltou tanta coisa, inclusive você. Valeu, Dilce. Você fala, fala, faz só. Pra mim, Imaginando ter você na minha vida. Mas deixa eu te falar, não precisa responder agora. Tira um tempo pra pensar. Vou te fazer uma proposta, não sei se vai aceitar. A cena preparada, basta só você imaginar. Imagina a cena, mas hoje tá colado, corpo suado, se encaixar no meu abraço sem nenhum problema. Imagina junto no ar, bem apertado, cê sabe que eu não te largo nenhum esquema. Imagina a cena, nós dois deitados ao lado, corpo suado, se encaixar no meu abraço sem nenhum problema. Imagina a cena, a gente junto no ar, bem apertado, cê sabe que eu não te largo nenhum esquema. Ouvir uma rádio massa. Sintonize 101.1. Vem aí, Massa FM para Gominas. Música e alegria, todo dia só aqui, na 101.1 FM, a número 1 do seu rádio. Ofertas poderosas Paraíba. A melhor escolha para renovar a sua casa. Refrigerador 213 litros, R$ 189,90 mensais. Ar-condicionado 9000 BTUs, R$ 229,90 mensais. Smart TV 43 polegadas, R$ 149,90 mensais. Aproveite o festival de facilidades. Outras ofertas na loja com prazo grandão em até 15 vezes. Armazém Paraíba, 500 lojas. Atenção motoristas, nas lojas HC Pneus, revendedor oficial Goodyear, temos uma super novidade para você que possui SUVs, picapes e vans. Chegou a hora de garantir seus pneus Goodyear, com descontos imperdíveis. Temos parcerias com descontos exclusivos para motoristas Uber, segurados Bradesco, Mapfre e muito mais. HC Pneus, Avenida Presidente Vargas, 530, Centro, Paragominas. Faça seu orçamento pelo site hcpneus.com.br e siga nossas redes sociais, @HCPneus. Desacelere, seu bem maior é a vida. Zum, zum, zum, eu tô gostando. Tem tô precisando. WR Descartáveis é demais. E tem um atendimento que te satisfaz. Eu tô gostando. Tem tudo que eu tô precisando. WR Descartáveis é demais. E tem o atendimento que satisfaz. Você vai ver. Descartáveis? A WR Descartáveis tem tudo. Sacolas, sacos, copos, marmitas de isopor e alumínio, embalagem para pizza e muito mais. Chama no zap 919-8198-5883. Atendemos Paragominas e toda a região. Está na hora de colocar seus planos em prática. Com o consórcio da Cressol Transamazônica, você conquista seu carro novo, sua casa própria, realiza aquela viagem dos sonhos ou investe no seu negócio de forma planejada e segura. E tem mais, condições imperdíveis, válidas até 30 de setembro de 2025. Para ter acesso a esse benefício, é necessário se associar à cooperativa. Não perca tempo. Procure nossa agência Cressol Transamazônica e faça já sua simulação. Consórcio Cressol Transamazônica. Planejando juntos, com estando mais. Life Transporte e Turismo. Ônibus para locação, fretamento e excursões para praias do estado, Salinas, Ajuruteua, Marudá, Caripi, Mosqueiro e outras. Viagem nossos ônibus com ar-condicionado e poltronas confortáveis. Pensando em montar uma excursão com os amigos de trabalho ou família, nos procure. Temos os melhores preços para você. Viajamos para qualquer estado do país. Trabalhamos também com van escolar. Live Transporte e Turismo, Rodovia dos Pioneiros, em frente ao condomínio Vale das Águas. Telefone WhatsApp 919-8574-7651, Paragominas, Pará. Atenção clientes ConstruNorte, não perca grandes oportunidades em nossas lojas. São muitas ofertas para você aproveitar. Oferecemos facilidade nas formas de pagamento. Pague como preferir, dinheiro, cartão, Pix, boleto, transferência bancária e temos ainda o crediário da nossa loja. Venha e aproveite nossas ofertas. ConstruNorte, sua casa, seu orgulho. Há 14 anos construindo sonhos com você. Chegou a Semana Brasil Gazin. São milhares de ofertas em até 12 vezes sem entrada no carnê, do jeitinho que o brasileiro gosta. Confira: TV Samsung 43 polegadas Full HD 12 de 164,90, Samsung Galaxy A36 12 de 224,90, caixa de som JBL Boombox 3 12 de 244,90. Corre pra Semana Brasil, o jeito mais brasileiro de economizar. Atenção, muita atenção para Gominas. Já começaram os BRO Bros de Casa Blanca e tecidos brasileiros. BRO Bros de preços baixos. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Utilize o Fiadão Casa Blanca, tudo em três pagamentos sem juros. E o Fiadão Tentação de Tecidos Brasileiros, tudo sem entrada e mais nada. Casa Blanca e tecidos brasileiros, as lojas amiga do povo. 13 horas e 21 minutos. O som que você gosta de ouvir. Boa tarde, a sua música rola aqui. 101,1 FM. Tô fazendo tudo de novo. Postando a história do mentiroso. Quem vê só pela tela acredita que ela é o amor da sua vida. Mas eu sei toda a realidade. Ela não tá matando a sua vontade. Na cama faz nem a metade do que eu faço só com uma mensagem. Sou eu o agosto que tu não esqueceu. Mas amor com ela pensando em mim. E nessa hora não dá. só com uma mensagem. Sou eu, o homem gostoso que tu não esqueceu. A tua cama me chama, me chama. Sou eu quem tu ama, tu ama. Faz amor com ela pensando em mim. E nessa hora não dá pra fingir. A tua cama me chama, me chama. Sou eu quem tu ama, tu ama. Faz amor com ela pensando em mim. E nessa hora não dá pra fingir. A tua cama me chama, me chama. Sou eu quem tu ama, tu ama. Faz amor com ela pensando em mim. E nessa hora não dá pra fingir. A tua cama me chama, me chama. Sou eu quem tu ama, tu ama. Faz amor. Ver um filme lá em casa. Mal sabe ela que a minha TV tá estragada. Vou chamar ela pra tomar um gin na taça. Mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água. Com a carinha de apaixonada e as roupas pelo chão cantando. Pelo trato que eu vou dar nela, amanhã ela liga falando. Ela vai, viu? Fala, Marilinha! Vai lá em casa hoje, bebe uma comigo. Bom demais. Saudade de ontem, e você beijando pra baixo do meu umbigo. Vai lá em casa hoje, bebe uma comigo. Saudade de ontem, e você beijando pra baixo do meu umbigo. Eu vou falar doido, porque ele me pede sem roupa, eu faço riso. Pelo chão catando, pelo trato que eu vou dar nele, amanhã ele liga falando. Eu ligo mesmo, viu? Vai lá em casa hoje, bebe um mar comigo. Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Vai lá em casa hoje, bebe um mar comigo. Saudade. Eu faço rindo. Ai, meu amor! Bom dia! Marina e Larissa! Vai lá em casa hoje, bebe, vai. Saudade de o quê? Segura com o mar, vai, chama. Vai lá em casa hoje. Ai, saudade. Pra baixo do meu umbigo, eu vou falar Toninho, que ele me pede sem roupa, eu passo de. Que é isso? Olha o Jorge Henrique, meu amigo. Show de bola. Vazou, nem disse tchau. Pra mim foi doído demais, e pra você foi normal. Mas já tô sabendo que você tá carente, que se arrependeu de ter sumido do mundo, e vez. Cê não cansa de mentir, de dizer que não me quer mais. Mas beber só bebe por mim. Se não for saudade, eu não sei o que mais. Quando vai admitir que meu beijo é foda demais? Faz amor lembrando de mim. Se não for saudade, eu não sei o que mais. Já tô sabendo que você tá carente, que se arrependeu de ter sumido do mundo. E sempre que bebe chora por alguém, e quando pergunta o que diz que tá bem. Você gosta de ouvir? Bom dia! 101,1 FM. É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão. É o Japãozinho, o grau dos paredão. Eu tentei te esquecer. Fale com sucesso. Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto do seu brilho, seu fogo. Tu tem um toque que me deixa louco. Dos grandes artistas está chegando. Massa FM 101.1. É dia 1º de outubro, ao meio-dia. Localiza aí, bebê! Por mensagem você terminou, não teve consideração. E antes de me bloquear, mandou só a metade de um coração. A minha sorte é que eu achei uma saída. Os contatinhos vivos salvam minha vida. E eu não fiquei sofrendo em casa. e eu tô mal todo, é na maldade. Com as novinhas do rabetão acabando com a saudade. Localiza e bebê, olha onde eu vim sofrer. E eu tô mal todo, é na maldade. Com as novinhas do rabetão acabando com a saudade. E elas descem, e elas descem. Com a mexida dessa raba que gente não te esquece. E elas descem, e sobem fina. E sai do bosque Gabriel no paredão com as novinhas. E sai do bosque Gabriel. A minha sorte é que eu achei uma saída. Os contatinhos VIP salvam minha vida. E eu não fiquei sofrendo em casa. E tô dando virote na balada. Localiza e bebê. Olha onde eu vim sofrer. E eu tô mal tonto, é na maldade. Faz novinha do rabetão acabando com a saudade. Localiza e bebê. Olha onde eu vim sofrer. E eu tô mal tonto, é na maldade. Com as novinhas do rabetão acabando com a saudade. E elas descem, e elas descem. Com a mexida dessa raba que jeito, e não te esquece. E elas descem, e sobem fina. E cedam o bosque Gabriel no paredão com as novinhas. Localiza aí, né? Massa FM tá chegando, dia 1º de outubro, meio-dia, Massa FM para Gominas. Massa! João Bosco e Vinícius, Zé Neto e Cristiano, chama. Sexta-feira eu dei uns pega numa gata. Sábado eu nem saí, beijei uma gostosa aqui na porta de casa. Domingo peguei uma gente boa e parceira. Ouvi meu desabafo, me ajudou a lavar os pratos. Bebeu comigo a noite inteira. Você deve estar pensando, ele não tava só comigo. Se a gente ficou junto de sexta a domingo. Mas calma que eu vou te explicar. Você é a nossa parceira gostosa, amante, o bebê. Eu tenho a sorte de ser, sou pegador só de você. Você é a gata parceira, gostosa, amante do bebê. Eu tenho a sorte de ser, sou pegador só de você. Como que vamos, já posso que vir iniciado, Cristiano? Sexta-feira eu dei um pega numa gata. Sábado eu nem saí, beijei uma gostosa aqui na porta de casa. Domingo peguei uma gente boa e parceira. Ouviu meu desabafo, me ajudou a lavar os pratos. Bebeu comigo a noite inteira. E aí? Você deve estar pensando, ele não tava só comigo. Se a gente ficou de sexta a domingo. Mas calma que eu vou te explicar. Você é a gata parceira gostosa, amante, o bebê. Eu tenho a sorte de ter, sou pegado só de você. Você é a gata parceira gostosa, amante, o bebê. Eu tenho a sorte de ter, sou pegado. Ei, tá sabendo?

Quero o beijo dos seus braços, porque todos os meus passos são pedaços de mentira. As promessas que fizemos o vento levou, foram todas esquecidas como nosso amor. Esse medo me apavora, mudou meu caminho, me levou dizendo agora vai ficar sozinho. Quando eu digo que te amo é da boca pra fora, essa culpa devorando o meu sentimento. Eu olho distante da nossa história, é um pesadelo que eu estou vivendo. Você diz que é engano pra eu sair da sua vida. Quero o beijo dos seus braços, porque todos os meus passos são pedaços de mentiras. As promessas que fizemos o vento levou, foram todas esquecidas como nosso amor. Esse medo me apavora, mudou meu caminho, me levou dizendo agora vai ficar sozinho. Quando eu digo que te amo é da boca pra fora, essa culpa devorando o meu sentimento. Eu olho distante da nossa história, é um pesadelo. Todo dia só aqui, na 101,1 FM, a número 1 do seu rádio. Precisando cuidar do seu carro? Passe na HC Pneus e faça a revisão nos freios, bateria, suspensão e troca de óleo, além de toda a linha de pneus Goodyear. Temos parcerias com descontos exclusivos para motoristas Uber, segurados Bradesco, Mapfre e muito mais. HC Pneus, Avenida Presidente Vargas, 530 Centro, Paragominas. Faça o seu orçamento pelo site hcpneus.com.br e siga nossas redes sociais, @HCPneus. Desacelere, seu bem maior é a vida. Abasteça com qualidade e receba excelente atendimento no Posto Colina. Capacitamos nossa equipe para melhor atender, além de oferecer combustível de excelente qualidade. Realizamos troca de óleo especializada. E tem mais, no Posto Colina tem o app nível cashback. Baixe nosso aplicativo, faça o seu check-in e receba parte do seu dinheiro de volta na hora. Venha para o Posto Colina. Rodovia PA 125, Residencial Selecta, bairro Camboatã, próximo ao Lago Verde, na entrada da Caipe. Siga o Posto Colina nas redes sociais e fique por dentro de dicas e promoções. Posto Colina, o combustível que te move. Da Independência, Lojas Morenta. Este mês da Independência, seja independente nas compras. Móveis estofados, colchões, mesa de jantar, sala, quarto, copa, tudo o que você precisa. Montagem e entrega grátis, com a qualidade das lojas cliente amigo Morenta. As lojas da gente, preço da qualidade, da melhor oferta, pra você cliente amigo comprar. O Hospital São Paulo cuida da sua saúde, investindo em qualidade, inovação, tecnologia, atendimento dedicado e uma equipe altamente qualificada, fazendo o Hospital São Paulo um excelente centro de atendimento em saúde. Nosso centro de diagnóstico por imagem é completo, com ressonância magnética, densitometria óssea, ultrassom, tomografia computadorizada, a mais moderna da região, raio-x e mamografia digital. Atende 24 horas urgência e emergência. Alto padrão de atendimento médico eletivo em clínica geral, ortopedia, traumatologia, internação clínica, pediatria, cirurgia, obstetrícia e muito mais. Atende os principais planos de saúde do Brasil. Hospital São Paulo. Gente que cuida da gente e tem paixão pela vida.

1º de outubro, meio-dia, Massa FM para Gominas. Massa! Patrícia, quando você termina o namoro, você fica de vai e volta? Acabou, acabou. Acabou. Chama na samada que é boa demais da conta. Eu aguentei por mim, você não quis nada com nada, eu perdi tanto tempo, você perdeu o fio da meada. Me chama de amor, mas nem amor a gente faz. Eu já tô indo embora, eu não dou conta. E se você mudar, depois me conta. Eu vou ficar feliz por outra, porque nessa minha boca cê não beira mais. Acabou, acabou, embora choro. Rodou, rodou, eu achei pouco. Meu amor já vazou, o mundo capotou. Um dia de que faz sofrer, outra de sofredor. Acabou, acabou, embora choro. Eu acho pouco. Meu amor já vazou. O mundo capotou. Um dia de quem já sofreu, outro é de sofredor. Acabou, acabou. Eu aguentei, foi muito. Cê não quis nada com nada. Eu perdi tanto tempo. Cê perdeu o fio da meada. Ai, ai. Me chama de amor, mas nem amor a gente faz. Eu já tô indo embora, eu não dou conta. E se você mudar, depois me conta. Eu vou ficar feliz por outra, porque nessa minha boca cê não dera mais. Acabou, acabou, engole choro. Rodou, rodou, eu acho é pouco. Meu amor já vazou, o mundo capotou. O dia de quem faz sofrer, eu deve sofrer dor. Acabou, acabou, engole choro. Rodou, rodou, eu acho é pouco. Meu amor já vazou, o mundo capotou. Um dia de quem tá sofrendo, outro é de sofrendo. Acabou, acabou. Rodou, rodou. Meu amor já vazou, o mundo capotou. Um dia de quem tá sofrendo, outro é de sofrendo. De quem tá sofrendo, tá sofrendo. Acabou, acabou. Gostaram? Boa essa moda, né, gente? Boa demais, boa demais. Boa demais. Tá querendo ouvir uma rádio massa? Massa. Sintonize 101.1. Vem aí, Massa FM para Gominas. Minha rádio massa tá chegando. Hora de curtir e dançar com sons que bombam nas principais pistas e plataformas musicais. Agora! Sua tarde fica melhor com os ritmos do... Batalação, na 101 FM. Ótima tarde pra você! 2:08 PM pra você, uma tarde maravilhosa. Hoje, calendário marca 22 de setembro, pra vocês tudo de bom. Eu sou Patrícia Sobrinho, estarei com você nessa segundona maravilhosa. E que eu desejo a você uma semana abençoada, regada de bênçãos sem medida, de portas abertas, saúde pra todos nós. grandes oportunidades. E é claro, né? Você fica conosco até as 6 horas da tarde. Estaremos juntos compartilhando notícias, sucessos aqui na sua 101. Então, você tá fechado então comigo? Você topa então esse convite? Você entraria nessa viagem comigo? Então, a partir de agora, bem-vindos à nossa programação aqui da 101. É pra tocar paredão. Pra você, uma ótima segunda-feira. Bem-vindo. Que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Prostituto, vagabundo, não vale nada. Te ligando e só chamada recusada. Você na rua e eu em casa. Naquela tara, usando nada, não é ameaça. Oi, tá querendo ouvir uma rádio massa? Sintonize 101.1. Vem aí, Massa FM para Gominas. Então, semana tem. Toda aí, meu parceiro, Casca Limar. É o vaqueiro tudo milionário. E final de semana tem. Nós vamos para o bolão. Eu de carta de bala, derrubar o boi no chão. Final de semana tem. Nós vamos para o bolão. Eu de carta de bala, derrubar o boi no chão. Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado. 5 horas da manhã e nós botando pegada. As arqueirinhas tudo bebo, já tudo entreado. Só dá eu e meu parceiro, o carta de bala. Eu e carta de bala, eu e carta de bala. Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada. Eu e carta de bala, eu e carta de bala. Nós não perdemos a vaquejada. Semana tem, nós vamos para o bolão. Eu de casca de bala, derrubar o boi no chão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu de casca de bala, derrubar o boi no chão. Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado. 5 horas da manhã e nós botando pegada. As baterias tudo bebo, já tudo entreado. Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala. Eu e casca de bala. Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada. Eu e caça de bala, eu e caça de bala. Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada. Em nome do Aras Milionário, é o vaqueiro do Brasil. Pelo amor de Deus, não machucou. Tá na sua cara todinha, meu irmão. Meu, tô deixa eu mal, tá na mal, tá na mal. Parceiro, pensa no fumo que eu tive na noite. Ô, delegado, aqui desse caso, eu sei quem bate na traseira sempre tá errado. Mas escuta meu lado, se você ama ou já foi amado, com certeza eu vou ser inocentado. O amor da minha vida me largou e agora já tá desfilando com outro. Jogou na cara que superou e eu procurando o motivo do outro. Nesse trânsito parado, assumo que me distraí. Ela postou foto nova com alguém quando eu me bati. Desci do carro pra ver o estrago, puto e tristado, recém-largado. Mas o fumo da noite não foi a batida, só vai escutando. Do nada desce a ele, o cara que ela tá pegando. Desce do carro pra ver o estrago, puto e tristado, recém-largado. Mas o fumo da noite não foi a batida, só vai escutando. Do nada, até tinha esse o cara que ela tá pegando. delegado passa o pano. Ô, delegado. Que história complicada. O amor da minha vida me largou e agora já tá desfilando. Jogou na cara que superou e eu procurando o motivo do rolo. Nesse trânsito parado, assumo que me distraí. Ela postou foto nova com alguém quando eu vi partir. Desci do carro pra ver o estrago, tudo estressado. Só vai escutando. Do nada desce a ex e o cara que ela tá pegando. Desce do carro pra ver o estrago, tudo estressado, recém-largado. Mas o fumo da noite não foi a batida, só vai escutando. Do nada desce a ex e o cara que ela tá pegando. Delegado passa o pano. De outubro, meio-dia, Massa FM para Gominas. Massa. Não era pra pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Agora me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Massa. Sintonize 101.1. Vem aí, Massa FM para Gominas. Tá querendo ouvir uma rádio massa? Massa. Sintonize 101.1. Vem aí, Massa FM para Gominas. Meu cunhado, Cavaleiros, meio a meio. Pra cantar comigo, Heitor Costa. Alô, Neto Araújo. Vamos embora. Amigo, vou te confessar, aqui tomando cana. Eu tô apaixonado pela mesma mulher que tu ama. Amigo, não brigue comigo, deixa eu te explicar. Cê sabe que ela é linda, é impossível não se apaixonar. Quero ser seu cunhado. Pela sua irmã eu tô apaixonado. Quero ser seu cunhado. Pela sua irmã eu tô apaixonado. Controla o seu ciúme, fica aqui do nosso lado. Cavaleiro do meio a meio. Eu quero ser seu cunhado, filha. Que honra! Amigo, vou te conversar aqui tomando cana. Eu tô apaixonado pela mesma mulher que tu ama. Amigo, não brigue comigo, deixa eu te explicar. Seu cunhado. Não, é amor, amor, amor. Fabrício, Felipe Romário, etapa no volante agora. Agora a playlist é só os bravos. Entro no carro, a saudade já entra do lado. Oferece colírio e cigarro pra ouvir a playlist, só os bravos. E fala de algo, de saudade, de amores passados. Vai me deixando mais emocionado. Vai lembrar de quem já esqueci. Vai ir atrás de quem nem faz mais falta pra mim. E entro no carro, a saudade já entra do lado. E oferece colírio e cigarro pra ouvir a playlist, só os bravos. E fala de algo, de saudade, de amores passados. Vai me deixando mais emocionado. Me faz lembrar de quem já me esqueci. Me faz ir atrás de quem faz mais falta pra mim. Dia 1º de outubro, meio-dia, Massa FM para Gominas. Massa! Minha rádio é Massa, em breve, né? Dia 1º de outubro, uma quarta-feira que vem. Eita, coração aqui, olha, tá mil. Rio. E nós contamos desde já com seu carinho, com sua audiência. Segunda-feira, 22 de setembro, para vocês, tudo de bom. Sou Patrícia Sobrinho, será? Claro, maravilhoso. A partir de agora, receber aqui mensagens, áudios. Fica aí à vontade para você participar do nosso programa. 988-258-710. Fica à vontade para você interagir, para você pedir aquele sucesso, né? Para ser sua trilha sonora dessa tarde maravilhosa de segunda-feira. O que você acha de você me ajudar? Me ajuda aí, meus amores. E olha, só falar que a galera já começa aqui a mandar aqui mensagens. Oi, Patrícia. Aqui o Eduardo no Condomínio Rural. Estou ouvindo o seu programa. Manda uma boa aí pra nós, do Gustavo Mioto e Manu Batidão. Love mais 18. Tá bom? Obrigada pelo carinho, pela sua participação, Eduardo. Mais participações aqui? Vem! Olha aí! Ah, ela, Célia Silva e também o Cristiano, lá na Morada Verde. Beijo pra vocês. Pedindo pra curtir aqui, João Gomes, né? É amor, já executamos aqui na nossa programação. Obrigada pela sua participação. A galera aqui do estúdio estão aí antenados na programação, né? Beijo, obrigada pela sua participação. Você pode participar, 988258710 aqui no nosso programa Batalhação. Será um prazer, claro. Prazer enorme atendê-los e executar aquele sucesso que você gostaria de curtir, que é o som das ondas sonoras da sua 101 FM. Sentimento. Tá de sacanagem, só manda um oi sumido quando quer matar a vontade. Sabe que eu não resisto, eu atravesso a cidade. Eu largo qualquer coisa e te dou prioridade. É que meu coração bandido só bate por tu. Troco qualquer paisagem só pra ver teu corpo nu. Nunca falei te amo pra ninguém, mas pra você soltei I love you. Mas o B.O. é que teu beijo é bom, bom, bom. Por isso que eu vou me iludir de novo. Aí debaixo do teu edredom, dom, dom, fazendo love mais 18. Mas o B.O. é que teu beijo é bom. Que eu vou me iludir de novo. Aí debaixo do teu edredom, não, não, fazendo love mais 18. Gustavo Mioto, vamos fazer o love mais 18. Manu e Mioto fazendo love mais 18, vai. Só mando um oi sumido quando quer matar a vontade. Sabe que eu não resisto, eu atravesso a cidade. Eu largo qualquer coisa e te dou prioridade. Será que vem, não? É que meu coração bandido só bate por tu. Troco qualquer passagem só pra ver seu corpo nu. Nunca falei te amo pra ninguém, mas pra você soltei I love you. Mas o Massa FM para Gominas. É a partir do meio-dia. Não perca! I'll smile on what it takes to pull this down. I'll do it till the sun goes down. And all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm gonna lie on the road so you are somewhere. I'm gonna lie on the road so you're there. I'm gonna.

voz dos grandes artistas. Está chegando. Massa FM 101.1. É dia 1º de outubro, ao meio-dia. Vixe. Júlia Rafaela. Onde é que eu tô? Tá bom, Guilherme. Pelo teto da janela do lado esquerdo eu conheço o quarto. Tanto fio de cabelo e roupa da peça no porcelanato. Eu sem roupa na cama, alguém no banheiro, quarto embaçado. Alguém fez amor com o passado. Eu tô sem entender porque você foi atender o ex. Alcoolizado, solitário, faz saudade no tal. Culpa minha ter te ligado, mas putz, cê podia ter recusado. Ai, meu Deus do céu. Besteira feita, vem cá me veja. Amanhã cê volta a me odiar. Aprovei. A cama tá quente, essas paredes não tem boca pra dedurar. Aprovei. Tá besteira feita, vem cá me veja. Amanhã cê volta a me odiar. Tá quente, essas paredes não tem boca pra dedurar. Ah, boteco! Fala um negócio pra vocês, viu? Me abraça, não, que você me leva embora. Hugo, me empresta mil pra ouvir você. Quero beber um. Mais um bolete que eu fui balear. Eu tô sem entender porque você foi atender um ex alcoolizado. Solitário, faz saudade no talo. Culpa minha ter te ligado, mas putz, cê podia ter recusado. Foi assim. Aprovei. Da besteira feita, vem cá me veja. Amanhã cê volta a me odiar. Aprovei. Da cama tá quente, essas paredes não tem boca pra dedurar. Besteira feita, vem cá me veja. Amanhã cê volta a me odiar. Aprovei. Da cama tá quente, essas paredes não tem boca pra dedurar. Tá bom, acabou. Mas já? A Paragominas dos grandes artistas está chegando. Massa FM 101.1. É dia 1º de outubro, ao meio-dia. Música e alegria, todo dia só aqui. Na 101,1 FM, a número 1 do seu rádio. Qualidade, com mais segurança e mais velocidade. Vem ser Rede Shopping! A internet que você merece. Com certeza é a Rede Shopping. Open. Liberdade para navegar na internet. A preferida é a Rede Shopping. A preferida é a Rede Shopping. Com a Rede Shopping é você. Na Rede Shopping, você tem a melhor experiência em navegação, com a ultra velocidade que irão transformar a sua vida. Ligue e assine agora mesmo, 3739-0388. Rede Shopping, o seu provedor de internet. Ofertas poderosas. Paraíba. Aproveite o Festival de Facilidades e garanta seu colchão novo, com parcelas que cabem no seu bolso. Colchão box solteiro, R$89,90 mensais. Colchão box molas ensacadas solteiro, R$109,90 mensais. Colchão box de molas casal, R$129,90 mensais. Conjunto colchão mais box molas ensacadas Queen, R$319,90 mensais. Com entrega grátis. Armazém Paraíba, 500 lojas.

seu jeitinho é assim. Porra louca demais. Se você tá afim, tem que correr atrás. Viro shot, bebo gin, amo o Tanqueray. Pede uma dose pra mim, que hoje eu vou beber mais. Você pode me ganhar, só me leva no open bar. FM tá chegando! Dia 1º de outubro, meio-dia, Massa FM para Gominas. Massa! Me dei demais, não fui capaz de tomar conta de mim e amei assim. Only the pattern out of control over the world of victory, and it was the end. Do amor com um louco sonhador. I want you to want me. Dói demais o silêncio e o vazio dos lençóis. Dói demais quando a noite invade Olha eu de volta pro passado. Revi o nosso amor e nesse sonho encantado. Você cuidou de mim. Passado, revi o nosso amor e nesse sonho encantado. Você cuidou de mim. Massa. Sintonize 101.1. Vem aí, Massa FM para Gominas. Faz um tempão que eu não piso nesse ambiente. Tô vendo os rostos conhecidos em diferente. Depois de um fim de um relacionamento, eu precisava disso, nem sabia. O GPS do meu sentimento, meu amor, na boteco terapia. As motos fazendo vrum, as gatas mexendo o bumbum. Só no doce estourando, batu bumbum, batu bumbum. Não amo mais isso de jeito nenhum. Dessa bagaça, desse clima de boteco, da cacheta, das cachaças. O cachorro, o caramelo me perturbando. E desse líquido gelado espumando no copo americano. Que saudade dessa bagaça, desse clima de boteco, da cacheta, das cachaças. O cachorro, o caramelo me perturbando. E desse líquido gelado espumando no copo americano. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Faz um tempão que eu não piso nesse ambiente. Tô vendo os rostos conhecidos e uns diferentes.